Terminada mais uma campanha natalícia proporcionada pela Agência de Desenvolvimento Integrado, ADI, que pretende valorizar o comércio local de Tábua e Oliveira do Hospital, foram entregues esta quinta-feira, em sessão pública, os vales e prémios do concurso de montras de Natal. Faça compras no comércio local, Oliveira do Hospital renasce no Natal, foi o mote da iniciativa que teve o desafio de fazer as pessoas viver o espírito de Natal este ano mais duro, referiu José Francisco Rolo, presidente da direção da ADI, relembrando a tragédia que o concelho viveu no passado dia 15 de outubro. Eu aqui represento a ADI e dizer-vos que a ADI e a Câmara Municipal, quando fizeram esta iniciativa, pensaram nos comerciantes, pensaram na valorização do nosso comércio local, pensaram em levar mais oliveirenses e mais pessoas da região a fazer compras em Oliveira do Hospital. Eu diria que pelos premiados temos conseguido chegar a outros pontos fora do concelho. Temos gente premiada, por exemplo, de Tondela, creio que de Ceia, temos gente, habitualmente gente premiada de Arganil. Isso quer dizer que este conjunto de atividades de dinamização do centro urbano, da cidade de Oliveira do Hospital, o primor que vocês colocam no período de Natal, sem demérito pelas outras as atividades e o cuidado que põem nos vossos estabelecimentos ao longo do ano. Este trabalho conjunto, o trabalho que vocês fazem nos vossos estabelecimentos comerciais, que está aqui concretizado e também reconhecido através do concurso de montras, que já vamos começar por aí. O trabalho de dinamização do espaço urbano com as iniciativas de Natal, levar as crianças e as famílias para a rua, para o centro da cidade, fazer um conjunto de iniciativas atrativas, fazer as pessoas viver o espírito de Natal este ano, que era um ano mais difícil e mais penoso, mais duro para todos nós, mas conseguimos dar vida à cidade, conseguimos fazer renascer com o espírito de Natal a Oliveira do Hospital neste período de Natal e também conseguimos também revitalizar, dar dinâmica e induzir compras no comércio local da Oliveira do Hospital. A campanha, que decorreu entre 8 de dezembro e 8 de janeiro, contou com a adesão de 245 estabelecimentos comerciais, dos quais 150 de Oliveira do Hospital. Com este projeto, a ADI pretende valorizar os lojistas e incentivar os oliveirenses e outros clientes da região a comprar no concelho. Queria agradecer a todos os 150 estabelecimentos comerciais que aderiram a esta iniciativa. Quero-vos dizer que a ADI mobilizou 245 estabelecimentos comerciais, 95 no centro urbano de Tábua, 150 estabelecimentos comerciais no concelho de Oliveira do Hospital. Quando pensámos nesta iniciativa, pensámos, volto a dizer, nos vossos estabelecimentos comerciais, em fazermos uma atividade útil que vos levasse mais clientes às lojas, que fizessem mais compras e proporcionássemos a vós um pequeno elemento que é uma forma de reconhecer os vossos clientes, entregando-lhes uma senha que lhes permite ganhar um prémio. E o que é esse prémio? É voltarem a fazer compras onde antes já as tinham feito. Ou seja, fazer compras em Oliveira do Hospital dá prémios e os prémios é voltar a fazer compras no nosso comércio local, nos vossos estabelecimentos comerciais. Portanto, os 20 prémios que aqui vamos apresentar podem ser descontadas nas 150 lojas, nos 150 estabelecimentos comerciais de Oliveira do Hospital. No que diz respeito ao concurso de montras de Natal, a votação feita online na página do Facebook da ADI resultou na eleição de três lojas. Em primeiro lugar, Elegância Bianco Nero, em segundo, Café Central e em terceiro, Milartes. Como prémio, os vencedores receberam publicidade num órgão de comunicação social à escolha. O júri atribuiu ainda duas menções honrosas, também revertidas em publicidade, às lojas Arte e Lata e à Sapataria Zé Manel. Destacou ainda outros três estabelecimentos, Baú Infantil, Florista A Dispensa e Unipinho. Apesar de o número de lojas a concurso ter reduzido, José Francisco Rolo revela a presença de uma maior qualidade nas respectivas decorações. Das 7.100 distribuídas pelos estabelecimentos comerciais, no âmbito do sorteio de Natal foram sorteadas 20, que vão permitir aos contemplados fazer novas compras, criando um efeito multiplicador no comércio, referiu o presidente da direção. A perspectivar o futuro, José Francisco Rolo confessou uma reflexão feita pela ADI que resultou numa nota consensual de que é para manter estas campanhas. Tivemos aqui no dia da extração dos prémios, tivemos aqui um pequeno momento de reflexão. Há correções a fazer, há melhorias a fazer. Eu quero agradecer os contributos todos, mas há uma nota que foi aqui consensual. Os vouchers de compras no comércio local é para manter. Há, da parte dos lojistas, dos comerciantes, dos empresários comerciais da Oliveira do Hospital, essa vontade, ou seja, premiar quem faz compras com novas compras em Oliveira do Hospital, fazendo este efeito multiplicador no nosso comércio. Portanto, concluiria agradecendo a adesão de todos os estabelecimentos e a participação. Nesse domínio também vos quero transmitir que os vales de Natal, portanto, dizem respeito a períodos de compras compreendidos entre 8 de dezembro e 8 de janeiro e foram 7.700 senhas distribuídas pelos estabelecimentos comerciais.